retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Está no ar, pela Rádio Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari. Bom dia, senhores ouvintes do Brasil. Boa noite, senhores ouvintes do Japão. E boa tarde, senhores ouvintes da Europa. Bom dia, nosso querido amigo Altino, na mesa de som hoje. É, gente, estamos ficando internacional e queria agradecer as pessoas que estão retornando conosco ao caminho que leva ao paraíso da Terra. Fazendo tratamentos de bioressonância, procurando iniciar a sua dieta natural e fazendo hortas orgânicas. Temos muitos ouvintes que estão nos procurando a respeito dessa horta. Fantástico que a doutora Mônica está dando a dica. Temos um longo caminho a prosseguir ainda e com certeza vamos chegar lá. Eu queria nessa oportunidade agradecer a duas entidades muito importantes da nossa vida. A primeira é a Deus e a segunda é aos nossos antepassados, que nos permitem chegar a vocês, senhores ouvintes, e transmitir as mensagens deles. Eu só queria fazer um esclarecimento. Muita gente pensa que eu sou esotérico, ou exostérico, sei lá. Exostérico para mim é o esotérico histérico, né? Fica sempre... mas eu não sou, não. Eu sou da área da ciência, da área das humanas. Eu sou formado em engenharia eletrônica, física e psicologia, que é na área humana. E tenho pós-graduação em biofísica, na Alemanha. Eu trabalho com biofísica desde 1992, ou seja, há 18 anos. E já atendi mais de 4 mil pacientes em diagnósticos das mais diversas enfermidades. Mas antes de entrar no tema de hoje, que será o Coelho da Páscoa, eu gostaria de ouvir a voz suave da doutora Mônica com muitas dicas para a nossa vida, para melhorar a nossa vida. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia, ouvintes. Eu sou Mônica, sou dentista, pratico uma odontologia natural, uma odontologia desintoxicante. É um novo conceito em odontologia. Sou esposa do Dr. Miguel e tenho, nesses últimos encontros, passado para vocês umas dicas de desintoxicação através de uma dieta branda, uma dieta de desintoxicação branda, e também passado para vocês dicas de como fazer uma horta orgânica no seu apartamento ou na sua casa. No nosso último encontro, eu falei sobre o porquê de fazer uma horta orgânica, por que criar uma horta orgânica, qual a importância. Falei sobre o adubo, comparei a terra que está intoxicada pelo adubo com uma pessoa intoxicada por qualquer tóxico desses comuns, maconha, LSD. É assim que fica a terra intoxicada pelos adubos e os aditivos químicos. E hoje eu vou continuar falando só mais um pouquinho para relembrar vocês do adubo e vou começar o nosso processo de formação e de confecção, de criação da horta, seja no chão, seja no canteiro ou seja no vaso. São 10 passos e vamos segui-los direitinho, segui-los corretamente para que a gente tenha uma ordem. E ordem é muito importante na nossa vida. Então, o que eu queria lembrá-los sobre o adubo. Com a adubagem, nós conseguimos bons resultados temporariamente, ou seja, no começo. Pouco a pouco, no entanto, o solo vai ficando intoxicado e torna-se necessário o uso de mais adubos para a obtenção de boas colheitas. Assim, quanto maior for a quantidade de adubos, mais contrários são os resultados. Quem disse isso foi Mokichi Okada em 1949. As plantas vão perdendo a sua função, que é de absorver os nutrientes do solo, e mudam suas características, passando a absorver os adubos como nutrientes. Então, os adubos entram dentro das plantas, entram na seiva das plantas. Na verdade, As pragas surgem dos adubos. E o aumento das espécies de pragas vem do aumento dos tipos de adubos. Quem disse isso foi também Mokichi Okada em 1953. Então, meus queridos ouvintes, dá para entender que a maioria das pragas são atraídas pelos venenos que estão nas plantas. Para elas, para as pragas, esse veneno é alimento. As pragas têm uma forma, ou seja, um formato. Elas foram criadas com a função de comer esses venenos. Essa é a missão delas. Então, quando uma plantação está intoxicada por adubos e por venenos, as pragas realmente vão tentar comer esses venenos. Como o veneno está misturado na essência, no corpo da planta, acaba destruindo a planta. E o que o homem faz? Coloca um veneno diferente. Quem que vai aparecer? Uma praga diferente. E assim vão ter mais venenos, mais pragas. E a gente vai ficando, que come essas plantas, vamos ficar cada vez mais intoxicados. Agora que eu terminei de falar sobre os adubos, né, o perigo dos adubos, vamos começar então a resolver esse problema. Vamos começar a nossa horta, seja na nossa, no nosso canteiro, ou seja no nosso vaso. Então são 10 itens que nós temos que observar. Nosso planejamento vai ter 10 passos. O primeiro é, vamos ver aonde nós vamos fazer, é o nosso planejamento. O segundo, nós vamos aprender um pouquinho sobre as culturas e que ferramentas que nós vamos usar. O terceiro é o plantio, propriamente dito. O quarto é a instalação da horta. O quinto, compostagem, primeira parte. Importantíssimo, tirar o veneno da terra. O sexto, compostagem, segunda parte. A conclusão da limpeza dessa terra. Sétimo, rotação de culturas. Muito importante. Assim nós podemos utilizar o ano todo, de acordo com as temperaturas, as estações, culturas diferentes. Manejo de pragas e doenças que possam aparecer, pois essa terra que você está limpando não vai ser desintoxicada de uma hora para outra. Assim como o toxicômano, a pessoa que usa drogas, não consegue largar as drogas do dia para a noite. Vai demorar um pouco. Então as pragas vão diminuindo, diminuindo até desaparecerem completamente. Uso do produto EM, que é o micro-organismos eficazes. São as bactérias inteligentes, as bactérias que comem os venenos. E o bokashi, que também é o elemento que vai dar nutrição para a sua terra. Vai fazer com que a sua terra consiga ter aquela energia para fazer a sua planta crescer forte e sadia, sem adubos, sem venenos. Então, planejamento, primeiro item. O que você vai fazer, ouvinte? Vai procurar na sua casa um lugar para começar a fazer essa horta. Ou no canteiro, ou um lugar que você possa colocar vasos floreiras, floreiras redondas ou floreiras perpendiculares, quadradas, verticais, prender na parede, colocar em escadas. Aí tem que procurar na varanda, na sacada, na lavanderia, no seu jardim, no seu quintal. Dá uma olhada por aí. Então, se for uma horta num canteiro, se você mora em casa, o que que você vai começar? Você vai fazer o desbravamento. O que que é isso? É retirada parcial ou total da vegetação nessa área que você vai cultivar. É tirar as ervas daninhas, tirar aquelas plantas que não tem função nenhuma, plantas que estão mortas, pedaços de pedra, tocos, retiradas de raízes, para que não dificultem para você mexer na terra depois. Para a instalação da horta, é importante que o terreno seja plano ou um pouco inclinado. Ele deve ser enxuto e fértil, devendo ficar próximo da casa, de modo a facilitar a sua vida, né? Toda hora que você tiver que cuidar da sua horta, você não pode ter que se deslocar muito. Senão você vai ficar com preguiça e não vai cuidar de nada. Tem que ficar próximo de uma fonte de água, ser protegido de ventos fortes e frios. Ser exposto ao sol durante o dia inteiro. Ficar afastado de sanitários, esgotos e chiqueiros. Estar cercado para impedir a entrada de animais. Isso é importante, fazer uma cerquinha. Ou uma cerquinha de bambu, uma cerquinha de uma rede, porque os animais vão defecar, vão urinar nessa horta se eles entrarem. E esses animais, você não sabe se eles se alimentam com alimentos orgânicos. Então as fezes desses animais, elas têm venenos, têm aditivos químicos que vão entrar e vão intoxicar o seu canteiro. Então é importante cercar. E aí você vai fazer o canteiro para receber as sementes e hortaliças de plantio definitivo. Em geral, o seu canteiro deve ter essas dimensões: de altura, 15 a 20 centímetros, de comprimento, 5 metros, de largura, 1 metro, a distância entre um canteiro e outro, 20 a 30 centímetros. Essas são as medidas ideais de um canteiro. Mas, na sua casa, pode ser que o canteiro seja de um tamanho diferente, mas ele deve ser feito de forma que a área tem que permitir e o comprimento, juntos, variem de acordo com a área disponível para plantar. O terreno deve ser revolvido, ou seja, com uma enxadinha, revolver a terra, deixá-la fofa para ela poder ficar arejada, numa profundidade de 25 a 30 centímetros. Você pode usar uma enxada ou qualquer outra ferramenta adequada. No preparo desse canteiro, você deve, isso é importantíssimo, deve distribuir uniformemente 3 litros de composto orgânico por metro quadrado, 100 gramas de bokashi e irrigar com EM4 diluído 1% e misturá-lo à terra. Ouvinte, eu sei que bokashi, produto EM e composto orgânico são palavras que vocês ainda não estão muito familiarizados e nem sabem o que é. Composto orgânico, eu comentei, já dei até a receita num outro programa, mas está no nosso site, a receita do composto orgânico, www.clinicaos5pilares.com.br. O 5 é por extenso, 5 pilares. E ali tem um PowerPoint, é um arquivo que você pode baixar, que tem todos os detalhes, como o que é o bokashi, como fazê-lo, ou onde comprá-lo, o que é o EM, e o que significa, e o que é o composto orgânico. Até, ouvinte, como eu sei que é difícil encontrar, e talvez seja difícil para vocês agora, logo no começo, produzir esse bokashi, nós, o Miguel e eu, tivemos uma ideia de que todas as pessoas que tiverem uma consulta marcada com ele, podem levar, sem, nós não cobraremos nada, um kit de bokashi e produto EM, porque realmente são produtos muito baratinhos e o valor deles é muito grande. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer essa horta e a horta vai funcionar muito bem para a vida de vocês, para a felicidade de vocês, de comer esses alimentos orgânicos. Então, para facilitar a vida de vocês, todos que puderem ir até lá e marcar sua consulta, ou ligar e marcar sua consulta, sabe que já vai levar o seu bokashi, o seu produto EM. Quem não tiver interesse em marcar consulta, quem não quiser, também pode encomendar para a gente o bokashi, o produto EM, e buscar. Nós deixamos um kit pronto e vocês podem buscar. Bom, isso que eu falei de misturar o composto orgânico por metro quadrado, 100 gramas de bokashi e irrigar com produto EM, deve ser feito 14 dias antes de plantar, 2 semanas antes. Então, depois fazem-se os canteiros. O que são os canteiros? Aquelas áreas onde você realmente vai plantar, que tem que ter um lugarzinho entre um canteiro e outro para você poder andar, para poder tirar as pragas, para poder regar. E você tem que nivelar com o auxílio de um ancinho. Faz uma cobertura vegetal dos canteiros e deixa descansando. Cobertura vegetal é só jogar folhas secas por cima. A função é manter a terra aquecida. E vocês sabem o que que aquece essa terra? A maioria das pessoas fala que é o sol, mas não é. Esse aquecimento dessa terra é o aquecimento que vem do centro da terra. É o aquecimento do próprio planeta. É isso que a gente quer manter, esse aquecimento. A semeadura definitiva ou direta nos canteiros é feita num filete contínuo, dentro de sulcos transversais ou longitudinais, obedecendo aos espaçamentos e de acordo com a hortaliça que vai ser plantada. Uma vez organizada essa área, deve-se proceder ao planejamento da produção. Aí é que você vai perguntar para sua família, vai fazer uma lista, o que eles gostariam que você plantasse. Claro que obedecendo um calendário que também está no nosso site, de meses e épocas, né, que as coisas as frutas, as verduras e os legumes produzem. A gente tem que obedecer à natureza e observar a natureza. E escolher dentro daqueles produtos que podem ser cultivados naquele mês, quais que você vai começar a cultivar daqui a 14 dias. Ouvinte, não atropele os passos. Siga a ordem dos ensinamentos que eu passei hoje. Mantenha a limpeza do local. Não deixe inchada, pá, ancinho, jogados pelo caminho. Faça realmente aquela cerquinha que eu comentei para manter a limpeza da sua terra. E a ordem é muito importante, a limpeza. E essa ordem, essa limpeza vão se refletir no seu espírito, que vai também agir, você vai agir com ordem e com limpeza em tudo que você fizer. Agora, se você for fazer num vaso ou numa floreira, seguir esses passos que eu passei, só que diminui as proporções, para as proporções do seu vaso e da sua floreira. Agora eu vou passar para o Dr. Miguel, que vai falar para vocês algumas dicas sobre o coelho da Páscoa. Então ele vai começar agora passando para vocês. Não sei se eu entendi correto, o coelho da Páscoa, certo? Certíssimo, doutora Mônica. Realmente, eu vou falar hoje sobre o coelho da Páscoa, né? E se vocês quiserem mais informações também sobre o que a doutora Mônica acabou de falar, eu vou lhe passar o telefone, é 3081-0829. 3081-0829. E o nosso site, www.clinicaos5pilares.com.br. O 5 é escrito, não é numeral, tá? E no item orientações para a horta caseira, no site, tem tudo aquilo que ela acabou de falar agora, não é isso? Então, é isso mesmo. Então, e também, se vocês quiserem ouvir nossos programas anteriores, que também tem as informações e tal, vocês podem mandar também, escrever na clínica Os 5 Pilares, né? Entrar no site e clicar no Programa A Era da Luz, arquivo de voz. Esse é o ponto onde vocês vão ter todos os nossos programas anteriores. Muito bem, agora eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é o coelho da Páscoa, né? É muito importante falar disso agora, porque eu queria pedir, inclusive, aos senhores ouvintes que retirassem da sala as crianças menores de 7 anos, pois é um assunto e um tema altamente chocante para crianças menores. É de responsabilidade dos senhores ouvintes, dos senhores pais, deixar as crianças ouvirem essas cenas de horror que vão ser mencionadas agora, né? Então, cuidado, espero que não precisa desligar o rádio, mas ouça o que eu vou falar. O coelho da Páscoa é um personagem que aparece nas festas da Páscoa, todo mundo sabe disso, e que acreditamos que nos deixa ovos de chocolate, certo? Aí, o Altino está falando que está certo. Pois é, nós nascemos e começamos a receber informações de nossos pais, parentes próximos, de nossos coleguinhas, de nossos professores, e muitas vezes nós não paramos para pensar se estas informações são coerentes ou não. É? Podemos acreditar numa fantasia, mas não quer necessariamente dizer que a gente acredita como sendo verdade. Muito bem, será que essas informações que parecem tão reais, tão inocentes e tão verdadeiras para as crianças, não estão servindo para um propósito escuso e sórdido? Vocês já pensaram nisso? Quando a criança começa a compreender algo, os pais logo passam as verdades, expectativas e fantasias, dentre outras, os mais famosos mitos. Papai Noel vai te dar um presentinho fabuloso nesse Natal, mas só se você for bonzinho o ano inteiro com papai e mamãe. Já viram? Ouviram isso alguma vez? Outro é o coelhinho da Páscoa, que vai trazer muitos ovinhos para vocês se você procurar. E desde quando que o coelho da Páscoa põe ovos, né? Desde quando o coelho coloca ovos, né? Muito bem. Outro ainda, que é um mito, é de doença. Você vai ficar com uma doença se tomar vento, se tomar sorvete, se não obedecer, etc, etc, etc. Esses são todos mitos que a gente começa a acreditar como realidade. O pior é que sempre vemos os efeitos, mas não as fantasias. Eu vou explicar isso melhor. Então acabamos acreditando naquilo que nos foi dito, né? Quem de nós não ganhou o presente porque ficou bonzinho? Né? Então, no Natal, né? Perto do Natal, deve existir mesmo o Papai Noel. Eu não vi, mas eu recebi os efeitos, o presente, né? Nem vi também o Papai Noel chegando pela lareira, descendo, tudo mais, aquilo tudo que se conta na história. Quem de nós não teve até diarreia de tanto encontrar ovos e chocolate na Páscoa e comer todo aquele? Mas também não vimos nem o coelhinho da Páscoa colocar esses ovos ou passar por lá. Quem de nós não sentiu uma dor, ou uma febre, ou um mal-estar? E depois nós não vimos também. Vimos só o efeito. Conclusão. No meu entender, e que gostaria que vocês pensassem, é que Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e doenças existem mesmo? Vocês já notaram que quando somos bebês e temos qualquer desconforto, não sabemos falar e tudo que conseguimos é chorar para expressar o nosso desafeto ou descontentamento? E o que nossa mãe faz? É dar o peito. Não importa se estamos molhados, com sono, com fome ou com cólica, e nossa mãe dá o peito. Assim descobrimos que o único meio de ficarmos livres de qualquer problema é colocando algo em nossa boca. Já pensaram nisso? A gente fica... Então o que vamos fazer? Comemos em excesso quando nós crescemos, ou fumamos, ou tomamos algum remédio, ou tomamos todas. Né? Já somos viciados desde bebê. Mas o que aconteceu aí? Os pais não procuraram entender exatamente o que acontece com aquele bebê. Mas se não paramos de chorar como bebê, mesmo com um peito, então o segundo pensamento da mãe é do quê? Uma doença cometeu o meu filho. Mas que doença, que nada, meu. Lembre-se, Papai Noel, Coelho da Páscoa e doença não existem. Mas então como diagnosticar o desconforto que sinto? Simples. Em 1992, eu vou contar aqui uma historinha, dois biofísicos alemães ganharam o Prêmio Nobel de Medicina porque eles tabelaram a eletricidade das células e com isso iniciaram os fundamentos da biofísica, como conhecemos, e com a possibilidade de fazermos um exame detalhado e, o mais importante, funcional e individual, pois cada indivíduo é um indivíduo e não deve ser comparado com os outros 6 bilhões de indivíduos da face da Terra. Não temos que usar um exame invasivo ou qualquer outra coisa e que compara as pessoas. Nós, na clínica Os Cinco Pilares, que eu acabei de dar o site, né? Fazemos o diagnóstico e tratamos para qualquer enfermidade e equilibramos qualquer pessoa para viver melhor. O importante é o equilíbrio. Não importa se você tem uma unha encravada, uma dor das costas, uma vesícula preguiçosa com pedras, fibromialgia, câncer ou AIDS, nós podemos te ajudar a voltar ao estado anterior. É o mais importante. As células têm memórias. Então ela sabe o que você era quando você nasceu. Ela sabe como você tem que ser. Então você pode voltar ao estado anterior. Só não dá para voltar ao estado anterior quando você nasceu com aquele problema. Então, a gente tem que procurar sempre voltar ao que era para ficar bem e bem equilibrado. Então, agora eu vou me despedindo porque eu tenho que comprar um presente para minha filha, né? Eu esqueci de falar, hoje é dia 30 de outubro e é o dia que minha filha vai fazer 17 anos. É, então, parabéns a Camilinha, né? Um super beijão, um feliz Niver, né? Que hoje a gente tem que falar Niver, essas coisas assim. Eu, apesar de ser um pouco mais antigo, para mim era antigamente era feliz aniversário, agora eu falo feliz Niver, né? Parabéns pra você, parabéns, pra meus você. Parabéns, feliz aniversário. Bum, bum, bum. Obrigado, Altino. É, só faltava os fogos agora. Ia soprar as velinhas, né? Então, felicidades, continue crescendo, minha filha, e vamos pra frente, que atrás vem gente, né? Então eu gostaria de deixar vocês aqui nesse fim de semana. Esse fim de semana que nós vamos ter que comemorar. Tem também os fogos. Então vamos aqui comemorar as eleições, né? Amanhã nós vamos votar conscientemente. E gostaria também que vocês pensassem um pouco nos antepassados, né? Dia 2 de novembro é o dia dos antepassados, e graças a esses antepassados é que nós estamos aqui. Então nós temos que simplesmente verificar que eles são importantes na nossa vida, tá? Então faça um ritual para os seus antepassados. E qualquer coisa que vocês precisarem sobre biorressonância, exames, por favor, telefone para 3081-0829. E pode falar com Miguel Ferrari ou Mônica Regina. Bom, mais alguma coisa, doutora Mônica? Não, eu só queria dizer parabéns, Cami. Muitas felicidades, muita saúde, muito sucesso para você. E falar para o nosso ouvinte só um pequeno recadinho que nós vamos comentar no próximo programa. Assista, procure em algum lugar o filme O Dia da Marmota. Tente alugar, é um filme um pouco antigo. Se você está triste, estressada, cansada de tudo, triste com seu relacionamento, triste com seu emprego, assista esse filme e no próximo encontro a gente vai comentar. Um beijão e até o próximo programa, ouvinte. Até logo. Retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Você acaba de ouvir pela Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari.